marcas de amor. Marcas de amor. Do passado que eu confundo com nossa realidade, paixão, amizade, alguém que se faz presente com tanta emoção, deixando marcas que não se apagam tão facilmente no meu coração. Marca de amor, eu tenho marca de amor. De que ainda me resta uma esperança, mesmo que a minha vontade seja um sonho de criança. Tenho em mente sempre a tua imagem, vendo você voltar. Foram momentos lindos que passamos, não me arrependo por me apaixonar. Marca de amor eu tenho, fazer.